Agora, 3 horas e 38 minutos, já está aqui com a gente no nosso estúdio, Angelina Vasconcelos, ela que é psicóloga da Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu, ADIF. A associação realiza agora, no próximo sábado, uma palestra sobre saúde pública e também falando sobre o diabetes. Boa tarde, Angelina. Boa tarde. Quero saber primeiro, como é que está o trabalho, o que, que é a ADIF aqui em Foz do Iguaçu? Bom, a ADIF é a Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu, né? Nós trabalhamos basicamente com 3 projetos, tá? O projeto Diabetes, o projeto Adoção da Vida e o projeto Educação em Diabetes, né? O Diabetes é um trabalho para ajudar os diabéticos insulino-dependentes, tá bom? Que normalmente são tipo 1 e alguns tipo 2, que eles usam muito medicação e a medicação gera muito lixo hospitalar. Então, para também estar atendendo a essas questões do meio ambiente, a gente está trabalhando com esse projeto que é o Diabetes, onde o pessoal, eles colocam os insumos, né, que foram usados na medicação. São agulhas, fitas, né, canetas que já foram usadas no descarte disso. Então, pode continuar falando, eu quero saber mais sobre esse trabalho da ADIF, que não é tão fora as pessoas do meio mesmo, das pessoas que sofrem do diabetes, tem pouco conhecimento. Sim. Tá. Então, esse é o outro projeto é o Adoçando a Vida. No projeto Adoçando a Vida, nós temos uma cozinha experimental. Nessa cozinha experimental, nós trabalhamos com comidas diets. Então, a gente ensina, né, para os nossos usuários alguns pratos doces, pratos salgados, vitaminas, bebidas, né, para que eles tenham uma alimentação mais saudável. E o terceiro projeto que a gente faz é o projeto Educação em Diabetes. Nesse projeto, nós temos as palestras, que, né, uma delas vai ser de amanhã, né, e todo primeiro sábado de cada mês a gente tem essas palestras. Nós trabalhamos com visitas domiciliares, trabalhamos com atendimentos psicológicos, atendimentos com assistente social, nutricionista. Então, esse basicamente o trabalho da ADIF é esse. Tá certo. Você está falando agora aqui dessa cozinha. É importante a gente lembrar que o diabético, apesar dele ter tantas restrições, ele pode se alimentar bem. Não precisa deixar de ser infeliz, né, na alimentação. Olha, o diabético ele pode se alimentar bem como todo mundo pode se alimentar bem, né? O que acontece é que as pessoas confundem um pouco as coisas. O diabético ele pode comer tudo que todo mundo come. A grande diferença é uma que a gente chama de alimentação fracionada. Ou seja, que na verdade é o ideal para todo mundo. Ou seja, o que é uma alimentação fracionada? É uma alimentação onde a pessoa ela come diversas vezes durante o dia, de 5 a 6 vezes durante o dia, mas em poucas quantidades. O que acontece com a gente é que o que a gente faz? A gente come um montão na hora do café da manhã, um montão na hora do almoço e um montão na hora da janta. Né? E isso é muito prejudicial. Então, tanto para o diabético quanto para quem não tem diabetes, o ideal seria a alimentação fracionada. E a ADIF dá essa orientação. Sim, essas orientações são dadas dentro, né, da ADIF, dentro da nossa sede, e também nas visitas domiciliares e nas reuniões também mensais. Tá certo. A ADIF, deixa eu fazer um estudo aí, ela pretende tornar-se uma referência para a educação em diabetes. Sim, ela, na verdade, nós já estamos nos tornando, né? Aos pouquinhos a gente vai trabalhando e isso já se torna, de certa forma, uma realidade. Como nós estamos muito ligados ao pessoal que trabalha, que tem a diabetes tipo 1, aqui em Foz ainda existe, né? Nós estamos ainda muito ligados a eles, mas qual é a nossa intenção? É não só estar com eles, mas também com o tipo 2, né? Porque muita gente não sabe, mas o tipo 2 ele é muito mais resistente. Qual é a diferença? Bom, o diabetes tipo 1, é outra coisa que também não se fala muito, que as pessoas têm muita dúvida, ela não é uma doença hereditária, o tipo 1. Tá? É uma doença que a gente chama de autoimune. Ela simplesmente... Como é que ela desenvolve? Ela surge. Não existe pesquisas, nenhum cientista no mundo ainda sabe explicar isso. Simplesmente, por algum motivo, existem alguns, né? Mas por algum motivo, o pâncreas simplesmente é atacado. O nosso sistema imunológico ataca o pâncreas e ele para de produzir a insulina. Que a insulina é um hormônio, né, que todo mundo tem. Então, esse é o tipo 1. Normalmente, ele acomete as pessoas, as crianças, e até os 30 anos, mais ou menos, tem alguns casos de diabetes tipo 1. O tipo 2, que é o que mais, né, se conhece e é o mais comum, ele já é, sim, ele é hereditário. E o que, mas só que tem uma coisa, ele é hereditário, mas também tem as questões da alimentação. É, eu ia fazer esse comentário, a alimentação que a pessoa tem ao longo da vida pode desencadear. Sim, né? A alimentação, a vida sedentária, o estresse, né? Então, isso junto, somado, né, as questões genéticas, aí sim surge o tipo 2. Outra questão também, que a nossa população hoje está envelhecendo mais, né? Está vivendo mais tempo. Então, isso também produz o diabetes tipo 2. Certo, você me dizia, Angelina, que a DIF ela está com várias, tem várias programações, várias ações, né, vários planejamentos de ações até o final do ano, algumas já próximas de serem colocadas em práticas, né, outras nem tanto assim. É, eu diria que o que nós temos mais próximo aí é a Semana Azul, que acontece em novembro, já que no dia 14 de novembro é comemorado o Dia do Diabético. Então, nessa semana do dia 7 ao dia 14, tem a programação da Semana Azul? Sim, nós temos uma programação bem extensa. Tentamos conseguir entrar em contato com a maior parte da população possível, né? Então, no dia 7, a gente vai no Comuns, nós vamos estar no Comuns. No dia 9, nós vamos ter a nossa reunião mensal do mês de outubro, do mês de novembro, né? Como amanhã nós temos a do mês de outubro, dia 9 de novembro a gente tem a do mês de novembro, porque todo primeiro sábado de cada mês nós temos essa reunião, que hoje ela está sendo no Colégio Beta. Né? Porque nós estamos ainda construindo o nosso anfiteatro, não temos um anfiteatro próprio ainda. Então, nós estamos fazendo essas reuniões no Colégio Beta, lá na Vila A. Que é interessante a gente frisar que isso é semanal, né? Não é uma coisa esporádica que acontece. Não. A gente se reúne todos os sábados. Todo primeiro sábado de cada mês. E o nosso trabalho é diário, né? Nós estamos, a DIF está aberta das 8 às 12 e das 2 às 18 horas todos os dias. Nós estamos lá abertos, né, esperando quem tiver necessidade, alguma dúvida, algum atendimento, nós estamos lá. Certo, que eu já aproveito que você aproveitou e falou nesse encontro que acontece todos os primeiros sábados, nessa palestra. Nesse sábado agora, nós já vamos ter um encontro da DIF, né, essa reunião mensal, aliás, o convite está bem explícito, a reunião mensal da DIF lá no Colégio Beta. Um dos palestrantes, aliás, o palestrante lá vai ser o professor Valfrido Svoboda, ele que é professor doutor do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Paraná, está aqui conosco também. Boa tarde, professor. Você vai falar sobre saúde pública e terapia comunitária integrativa. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a saúde pública, a história da saúde pública do nosso país, para contextualizar, né, todos esses, essa associação de diabéticos que faz uso constante do Sistema Único de Saúde, para eles entenderem o porquê também que a saúde ela chegou nesse estágio que ela chegou e por que ela não evoluiu um pouco mais, né? Então, a princípio, eu vou até passar um filme rápido, né? Um filme que foi elaborado pela Organização Pan-Americana da Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal Fluminense, para fazer essa contextualização histórica para o pessoal entender, né, essa evolução da nossa saúde pública. Porque o pessoal pensa assim, o SUS não evoluiu, mas ele evoluiu, né? E a gente tem que entender esse evoluir e por que a gente tem que continuar evoluindo nesse sistema. É bom esclarecer a população. Professor, eu queria pedir licença só um minuto para a gente, que nós vamos fazer uma pausa na nossa entrevista. Nós vamos continuar, que é um assunto muito interessante isso, mas eu quero agora acionar a nossa reportagem. O repórter Maurício Freire, que está ao vivo lá no estádio do Flamengo, lá no Flamenguinho, recepcionando, ele que está acompanhando a visita da delegação da Coreia. É isso, Maurício? É isso mesmo, Cris. A delegação coreana, poucas pessoas, na verdade, são três membros da comissão coreana que vieram aqui para Foz do Iguaçu, da Coreia do Sul, né? Vieram aqui fazer essa inspeção no campo do Flamengo aqui, que é um dos locais aqui na cidade que foram aptos pela CBF a receber uma seleção para ser centro de treinamento da Copa do Mundo de 2014. Os coreanos chegaram há cerca de 15 minutos aqui, fizeram uma inspeção no campo, estão fazendo várias perguntas para os representantes aqui da cidade que estão acompanhando de perto todo esse processo, todo esse trabalho. E eles passaram também por uma quadra de esportes que tem aqui ao lado do campo. Também estão fazendo uma vistoria na academia de musculação que tem aqui também. E fazendo diversos questionamentos de como que vai ficar essa estrutura, já que o governo federal irá investir 3 milhões de reais aqui no campo do Flamengo, com diversas melhorias, como a troca do campo, a construção de uma nova academia, a adaptação para uma área de imprensa. Então é uma série de reformas que a FIFA impôs ao município para que pudesse receber uma seleção, e esse dinheiro ele vem do governo federal. Então essa comissão coreana vem aqui para ver como que vai ficar esse local e ver se a cidade é uma cidade boa na visão deles para poder receber a seleção da Coreia do Sul para treinar antes da Copa do Mundo. A seleção da Coreia do Sul já está classificada para o Mundial do ano que vem. Não se sabe ainda onde que vão acontecer os jogos da Coreia do Sul, porque o sorteio de grupos da Copa do Mundo acontece apenas em dezembro deste ano, mas eles estão fazendo uma série de visitas, não só aqui em Foz do Iguaçu, em outros locais também, para já ir vendo onde a seleção pode vir. Normalmente, antes de um Mundial, a seleção parte para o país sede da Copa, cerca de um mês antes dos jogos efetivamente começarem, para se adaptar ao clima do país, ao fuso horário, uma série de fatores que necessitam de adaptação por parte dos jogadores. Daqui a pouco acontece uma coletiva aqui com os coreanos também, com os representantes iguaçuenses que estão acompanhando essa comitiva, e a gente volta a qualquer momento com mais informações sobre essa visita da Comissão da Coreia do Sul, da Seleção da Coreia do Sul de Futebol, que pode vir para Foz do Iguaçu para treinar antes da Copa do Mundo. Lembrando que Foz deve receber ainda outras delegações ao longo do ano para vistoriar também as instalações que a cidade vai oferecer para ser centro de treinamento da Copa, Cris. Tá certo, então, obrigada, Maurício. Nós aguardamos, então, novas informações, outras informações a respeito dessa visita. E eu sigo aqui no estúdio agora com a Angelina, que é lá da DIF, Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu. Eu conversava antes com o professor Valfrido Svoboda, ele que é o professor adjunto do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Paraná. Professor, você me falava sobre essas mudanças e melhorias no SUS. Isso. Então, na verdade, é uma palestra mais de fundo de informativa, né? No sentido de elucidar as pessoas as dúvidas que ela tem em relação a esse sistema que é tão polêmico, né, até os dias de hoje. E também desmistificar algumas coisas que nós, brasileiros, não temos assim uma plena consciência de como que esse sistema funciona de fato e o que ele pode ainda melhorar a partir da contribuição de nós, cidadãos brasileiros. De que maneira você acha que isso pode ser feito? Então, uma das formas e que realmente diferencia o nosso sistema único de saúde do resto do mundo é que nós temos o controle social dentro desse sistema, que na verdade se chama controle social em saúde ou participação popular da saúde. Se as pessoas realmente tivessem consciência de que esse espaço é um espaço em que elas têm uma possibilidade de mudança e de voz ativa, e que as proposições feitas nesse espaço do controle social através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde nas três esferas do governo, desde o municipal, estadual e até mesmo nacional, muitas coisas poderiam ser mudadas. Por isso que eu gosto muito de falar de saúde pública. Eu sou um apaixonado da saúde pública, porque realmente eu vejo que existem possibilidades para a gente melhorar bastante nesse sentido. Aliás, né, professor, o tema da sua palestra, nessa reunião de amanhã, é a saúde pública e terapia comunitária integrativa. Isso, então, nós estamos trazendo essa possibilidade aqui para Foz do Iguaçu. Eu sei que já existem alguns grupos trabalhando com isso, mas nós estamos tentando reforçar ainda mais. Eu e a Angelina, né, que é a Roseli, que faz parte da Comissão de Saúde Mental dentro do GT Saúde Itaipu, e eu faço parte do GT Saúde Itaipu representando a Universidade Federal do Paraná na Comissão de Endemias, Mas por que que eu estou envolvido na terapia? Porque eu estou participando do Polo Formador de Terapia Comunitária Integrativa de Curitiba, que fica no Hospital de Clínicas, no Ambulatório de Saúde Mental, e que é coordenado pela psicóloga Tânia Dallalana. E nós estamos tentando trazer um curso via GT, né, e com algumas outras parcerias, provavelmente o município de Foz, Cascavel e outros que tenham interesse, para a gente realmente consolidar essa terapia, que é uma das formas de democratizar a questão da saúde mental e do bem-estar das pessoas dentro do Sistema Único de Saúde. Tá certo, então. Eu quero voltar a conversar com a Angelina. Nós estamos já partindo para encerrando a entrevista, mas, Angelina, eu quero que você me fale, então, sobre esse trabalho. Você me dizer que vocês têm essas atividades da ADIF? Sim, na Semana Azul, né? A nossa Semana Azul, ela, né, do dia 7 ao 14 de novembro. Então, aí, no dia 11 de novembro, nós vamos estar na unidade básica da Cidade Nova, né? A ADIF vai estar lá. Depois, dia 12, nós vamos estar com os velhinhos, no Lar dos Velhinhos. E dia 13 nós vamos estar em Santa Terezinha. A ADIF vai estar lá trabalhando. E no dia 14, na Avenida Paraná, à tardezinha, quase à noite, né? Nosso trabalho na Semana Azul, nós fazemos aferição de glicemia, equidade visual, né? Teste de estresse. A gente trabalha com orientação em diabetes, né? Fazemos novos, né? Quando a gente encontra, detecta, né? Muitos casos, acontece muito isso, a gente detectar novos casos de diabetes, com pessoas que nem sabiam que tinha diabetes, né? Nessa... que o pessoal fala, não é, Angelina, que o diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença, né? Eu posso, porque ela não tem, sim, sintomas. Quando se percebe... A grande questão do diabetes não é ela, porque, na verdade, o diabetes não mata, né? Quem mata são as doenças que vêm em decorrência do diabetes, né? Que quais são, né? Problemas na vista, né? São as neuropatias... também a questão dos rins também, né? Muita gente que faz hemodiálise tem um histórico de diabetes, né? Também a questão das amputações, das perdas de pés, vilão, braços, né? da diabetes. Mas uma diabetes bem controlada, através da educação em diabetes, não acontece isso. Por isso que o trabalho da ADIF ainda, né, nós queremos muito alcançar esse tipo 2, que é onde acomete mais isso. Porque a pessoa simplesmente não crê. A gente escuta muito, eu tinha diabetes. Diabetes não se cura, né? Diabetes é uma doença crônica, né? Ou seja, o que significa crônica? Não cura, né? Mas ela pode ser controlada. E através do quê? Da educação em diabetes. Esse controle tem que ser feito a partir do momento que a pessoa descobre a doença, ser feito, né, o resto da vida. Constantemente, sim. Então, o que há que se fazer esse trabalho da ADIF, então, é esse trabalho de, vamos dizer, começa com a prevenção. É uma prevenção, sim. Primeiro orientando como evitar o diabetes, porque depois para você controlar é mais difícil, até para a pessoa se conscientizar. E, né? Além de uma prevenção, também gera uma qualidade de vida. Porque a partir do momento que você faz o tratamento correto, tem a educação em diabetes como carro-chefe, né, você tem qualidade de vida. Você vai viver 80 anos, mas vai viver bem, né? Não vai viver cego, ou fazendo hemodiálise, ou entrevado numa cama. É possível a pessoa contrair o diabetes e ter uma boa qualidade de vida. Perfeita, como qualquer um outro. Certo, o Angelino, queria que você só reforçasse o convite, então, né, da ADIF para essa palestra. Sim, amanhã, né, dia 5 de outubro, né, a partir das 14 horas, lá no Colégio Beta, ali pertinho do Gramadão, todo mundo aqui conhece a Vila Aia, ali pertinho do Gramadão, lá no Colégio Beta, a partir das 14 horas, nós vamos ter a nossa reunião, né, nossa reunião mensal, e toda a população está convidada, não só os diabéticos, né, mas todo mundo, porque é um assunto que interessa a todo mundo, né, e nós estamos lá, esperando, aguardando a participação da comunidade iguaçuense. Tá certo, agradeço então a participação de vocês aqui, em especial o professor Valfrido Svoboda, ele que é professor adjunto do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Paraná e que vai ser o palestrante amanhã nessa reunião, professor, falando sobre saúde pública e terapia comunitária integrativa. Eu agradeço a sua participação, professora. Muito obrigado. E, Angelina, já fica aqui o convite para você voltar breve, muito, para nós falarmos mais sobre o diabetes, sobre essa doença silenciosa e que mata muita gente por falta de conhecimento, e falarmos mais sobre esse trabalho da ADIT aqui em Foz do Iguaçu. Sim, tá bom. A gente vem com todo prazer. A DIF está aqui para isso. Tá certo, então. Agradeço a participação de vocês. Agora a gente dá uma pausa para o repórter CBN.